Capítulo 3. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso é que foram, pouco a pouco, revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião, não vou desenhá-lo aqui, é muito complicado para mim. Perguntou-me bruscamente: que coisa é aquela? Não é uma coisa, aquilo voa, é um avião, o meu avião. Eu estava orgulhoso de lhe comunicar que eu voava. Então ele exclamou: como? Tu caíste do céu? Sim, disse eu modestamente. Ah, como é engraçado! E o príncipezinho deu uma bela risada que me irritou profundamente. Gosto que levem a sério as minhas desgraças. Em seguida acrescentou: então tu também vens do céu? De que planeta és tu? Vislumbrei um clarão no mistério da sua presença e interroguei bruscamente: tu vens, então, de outro planeta? Mas ele não me respondeu. Balançava lentamente a cabeça, considerando o avião. É verdade que nisto aí não podes ter vindo de longe. Mergulhou, então, num pensamento que durou muito tempo. Depois, tirando do bolso o meu carneiro, ficou contemplando o seu tesouro. Poderão imaginar que eu ficara intrigado com aquela semiconfidência sobre os outros planetas. Esforcei-me, então, por saber mais um pouco. De onde vens, meu bem? Onde é tua casa? Para onde queres levar meu carneiro? Ficou meditando em silêncio e respondeu depois: o bom é que a caixa que me deste poderá de noite servir de casa. Sem dúvida, e se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia, e uma estaca. A proposta pareceu chocá-lo. Amarrar? Que ideia esquisita! Mas se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde. E meu amigo deu uma nova risada. Mas onde queres que ele vá? Não sei. Por aí, andando sempre para a frente. Então, o príncipezinho observou, muito sério: não faz mal. É tão pequeno onde moro. E depois, talvez com um pouco de melancolia, acrescentou ainda: quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe.